dogão prefere a boa vida. Conheço um mano que acorda às 4 pra pegar pesado e vai direto pro trabalho. Agora 5 horas passa o busão lotado e vem chegando da balada um playboy folgado. Você conhece bem o motorista, o cobrador. Ele conhece as modelos do café flotô. Assim que o dia dele acaba, o teu já começou. São quase 8, o patrão ainda não acordou. Nem a madame que só fica descansando os pés. Por isso que o shopping center abre só às 10. Você não para, não descansa a semana inteira. Ela só malha e cansa em meia hora de esteira. São 9 ponto, hora de bater o cartão. E se prepara que vai começar a humilhação. Vida de cão, quer te levar. Se for teu destino, quando nasceu deu azar. Vida de cão, não vou levar. Sofrer o diabo só porque Deus quer brincar. Meio dia e você trincando de fome. O rango não te mata, mas não mata a sua fome. Ninguém pediu pra ter a vida que cê tá levando. São quase uma, o playboy deve tá acordando. Porque as duas têm cursinho pro vestibular. Mas todo mundo sabe, tá ligado que é H. Ele tem tudo e por isso não quer nada. Fica na esquina dando um pega com a rapaziada. Agora 6 você fica rezando Ave Maria. Há 30 anos você pede pra mudar um dia. Embora de voltar pra casa no mesmo busão. Chegou mais cedo em casa e não sabe a confusão. Era melhor ter embaçado e chegar depois. Não era um, você pegou tua mulher com dois. Na cama te falando que aquilo era fetiche. Ela no meio tipo sanduíche. Vixe. Ser que nem dogão sem ter o dom. Andar de Harley, meu negócio é contar cifrão. Eu tenho até um tatuado na palma da mão. Eu levo aquela boa vida, seja onde for. Não jogo bola, mas a fama é de jogador. Quem vai saber se é destino ou algo parecido? Não tenho culpa, só porque dogão foi escolhido. Deus quer brincar.